Você pode não concordar com o que eu penso, mas no final do dia estaremos olhando para o mesmo horizonte. Como é difícil falar nesses tempos, me ajude quando eu estiver cansado. Não permita que eu desista jamais, que eu possa levar o amor por onde eu for, que eu possa levar o amor por onde eu for. Por isso cante com fé, cante com verdade, cante pela vida, cante pelo outro. Com o que eu